MV Bill tá em casa. CDD, se liga na fita, atitude errada. MV Bill está de volta tentando conscientizar vocês, parando para pensar, botando a cabeça no lugar, pedindo a Deus pra nos ajudar. Sem armas, unidos, sem violência entre nós, vamos ter certeza que na luta não estamos sós. Discussão, pancadaria, não te leva a nada. Ignorância não para, não para, não para, não para, não para, não para. Tapa na cara, soco no olho, tiro no peito, sangue no chão. Tem que ser trocado por um simples aperto de mão. Entre irmãos, informação, necessidade. Apesar de ser uma letra, pode se tornar verdade. Depende dela, depende dele, depende de mim, depende de você. A vida é curta, procure alguma coisa boa para fazer, para de se matar. Nosso inimigo é outro, prejudicado nessa guerra apenas nosso povo. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada, isso tem que mudar. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada. É verdade, nascemos, crescemos, vivemos, morremos, cansamos de tudo que passa na vida. Maternidade com pouca idade, lugar de tristeza, lugar de alegria. Tem coisa na vida que não se resolve apenas puxando gatilho. Tem que parar para pensar na sua família, mulher e filho. Plantando a semente que a vida inteira você sonhou. Você vai ver, envelhecer, vai me dizer que você conquistou. Pra que isso aconteça, você tem que deixar de ser dominado. A vida é um jogo marcado, a gente só tá no primeiro ato. O sistema das armas para a nossa destruição. Não faça o jogo deles, não seja mais um bobão a cair nessa ilusão de brigar. Com seu irmão é preciso união e não sangue no chão. Brigar não vale a pena, seja qual for o motivo. Inveja, mulher, valentia só te faz arrumar inimigo. Se liga na fita, se liga no papo, se liga na CDD. MV Bill mandando um papo reto pra você. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada, isso tem que mudar. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada. O problema da comunidade é a falta de informação. Sem referência, larga a escola, cabeça virada, vira ladrão, droga. Confunde a cabeça, você não tem dinheiro, então rouba. Da mole, malandro, vai preso desse jogo, agora tá fora. Chega de guerra, chega de morte, chega de sangue, chega de tiro. Se continuarmos assim, o nosso povo está perdido, a união não pode ser feita com a garrafa. Pruba, pruba, pruba. Se acabar na cachaça, não vai ser a solução para acabar com o seu problema. Brigar com seu irmão, agradando ao sistema. Nunca vi coisa mais bela. MV Bill, sangue bom, vindo diretamente da favela, para dar um toque na rapaziada. Que violência entre nós não nos leva a nada, somente andar pra trás, somente regredir. Se liga na liga, na liga, na liga, na liga, na fita. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada, isso tem que mudar. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada. Se liga maluco no papo que MV Bill vai te dar. Já tem a polícia na rua que é para bater, para matar. Enquanto eu falo a verdade, você só pensa em beber. Só pensa em mulher, sem camisinha, se tu vai morrer. É preciso união, é preciso informação. Para acabar com a nossa destruição. Para de brigar, para de beber demais. Porque desse jeito vai ser difícil encontrar a paz. A solução do problema não é puxar o gatilho. Pode começar dando educação para o seu filho. Não se acabe na droga, espere chegar a sua hora. MV Bill adverte, quem com a droga se mete acaba dentro da vala. Boiando, otário, furado, crivado de bala. Com tiro no peito e na cara. 3, 2, 1, 1, 2, 3. MV Bill querendo ver a união na cabeça de vocês. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada, isso tem que mudar. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada, isso tem que mudar. Para os manos daqui, para os manos de lá. MV Bill mandando fechado, pode acreditar. Para os manos daqui, para os manos de lá. Atitude errada, isso tem que mudar. Para os manos daqui, para os manos de lá. CDD, Zona Oeste, Jacarepaguá. MV Bill, mandando fechado, pode acreditar.